sei muito bem quem ela é e fico contente só de ver ela passar. Oba, lá vem ela. Estou de olho nela. Oba, lá vem ela. Estou de olho nela. A noite é linda e ela mais ainda, todinha de rosa. Lá vem ela. Estou de olho nela. Oba, lá vem ela. Estou de olho nela. Eu não vou sair daqui sem ver ela sair da água. Eu não vou sair daqui sem ver sair, não vou, gostosa. Muito obrigado.